Solo pra 3-1, avião no pushback e acionamento. Não, avião, se autorizar, são pra um táxi. Autorizar, se é um ataque, 3-1, avião. Solo Salvador, o voo no 094 para o pushback acionamento, ponte 10. Voo no 094 autorizado, São Prontáxi. Autorizado, reporteiro no táxi, voo no 094. Solo Salvador, voo 1094 para o táxi. Nós temos 183 no PLB, 3 horas e 8 de autonomia, alternando Natal. Voo 1094, autorizado táxi, até através da posição 06. Através da posição 06, voo 1094. no 094, através da posição 6. A 094, fique atento ao pushback do Airbus Latam com cautela, sou autorizado. Prossegui via Índia até o ponto 010. Quando lá, chame tu em Salvador em 118.95, ajuste altímetro no 022, bom voo. 1022, gente, aeronave, autorizado via Índia, ponto de espera 1895, voo no 094. Alô 3191 com 219, 3 horas e 40, alterna Campinas para o Rádio. 191, estou autorizado, táxi 71, táxi Índia, ponto espera funciona 0, chame torre 11895, ajuste no 022. Apenas confirma 190 a bordo? Não, 219 a bordo, 219, 219. Está autorizado Índia, no ponto espera chama torre, então 3191. Gente, grato, bom voo. Obrigado. 094, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 1094, na linha, decola de imediato. Ah, mesmo? Pesado, aliás, decolar, pista no zero de imediato, vento no 60 graus, 109, gol no 094. A linha decola, gol na 094. Ponte espera para 3191. Vai ter ponte espera para 3191. Tem 3191. Torre, bom dia. Eu vou no 864, passou Simbra para visual. Vou no 864, ajuste no 022, que eu tinha aproximação guardando pista livre. 864. Boa noite, 64, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 10 nós. Ele pouso no zero, boa noite, 64. Zero, 94, de quadro 17, controle 119, decimal 8. 19,8, boa, 094. Tá 3191 na Lima até pista no zero. Na Lima até na 0, 3191. Boa noite, 64, Salas 19, direito no 21, decimal 1. Direito, 21, 1, boa. São 3191, 2L, decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 10 nós. Decolagem, 3191. Condor, 864, bom dia, livre se escuta. 864, autorizado, Alfa Juliette, posição 0541. Alfa Juliette, posição 0541, 864. Corre, estou chamando. 6200 estabilizado. Chama 200, ajuste no 022, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Vai, chamando 6200. 3191, decolado 221 no controle 119, decimal 8. 198, 3191. Chama 200, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 150 graus, 1-0 nós. Autorizado 1-0, CNN, 6200. 200, Salvas 24, livrando próxima direita no 211, no solo. Solo 211, 600, muito boa. Boa tarde, 600, 6200, boa na Volkswagen. 6200, Alfa Juliette, posição 08, continua. Alfa Juliette 208, 6200. Salvador. Bom dia, Gol 956, Tenente da Vitor, autorização Galeão. Gol 1162, está estabilizado. Gol 1162, bom dia, ajuste 10012, pouso autorizado, pistão 0, vento 1950 graus, 10 nós. Tenente livre pouso, por gentileza, poderia confirmar novamente o altímetro? Ajuste ao altímetro 1022. Tenente livre pouso, 2022, 1022. Ação Galeão. 556, Galeão, prepare a saída da El aguardando cópia. Da El aguardando cópia, bom, 556. Vento novamente, amigo, por favor. 1950 graus, 10 nós. Teste. Quatro cópias. Quatro cópias, 1550. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via P November 857, Monza. Controle Salvador, opera 1208, transponder acionado 5537. Autorizado Galeão, nível 360, desceu da El, Leda, Monza. O controle 1208 aciona 5537. Estando azul 4082. Azul 4082, ajuste o altímetro no 022, continua a aproximação, guardando pista livre. No 022 eu guardo a aproximação, azul 4082. Sente da El, Ida e Rumi, P November 857, Moulton. Controle 1208, aciona 5537. Pronto, se tiver funcionamento, gol no 556. Voltará na posição 6, gol no 556. Solo aos 33, direito no 211. 211 à direita, gol 1162, boa. Azul 4082, pouso autorizado, pistão 10, vento 1970 graus, 10 nós. Pouso autorizado, azul 4082. Azul Alfa, Juliette, posição 10041. Ok, autorizado via Alfa e Juliette para 10041, confirme. Afirma, posição 1-0. Ok, copiado. Posição 1-0. Gol 1-62. Salvador Ground, 38895107, Formation Victor, request by level 340, Guarulhos. Crystal Guarulhos, set level 340, runway 10, right turn after departure, dial, departure, laser and motiva. Caia Pizulu 10, after Piraí, Umbade, Pizulu 4, after conform a flight plan route. Approach control frequency 119, decimal 8, clock 5535. Roger, clear by level 340 to Guarulhos. Take off runway 10, right there, Cael, Ida, Mortimer. Vai, Alfa Zulu 10, Piraí, direct to Bate, Alfa Zulu 44, Salvador Departure, 119 decimal 8, call 5535, John 3895, stand 07. John 3895, read the bank, correct, come right to push back and start up. O filme que chamou, fala. Recebido, faça o check errado. 5, direita, 1, 2, 1, no decimal 1. Direita, 1, 2, 1, no 4, 0, 2. É Tango Índia. Poderia confirmar o pátio que se encontra em seguida cola? Tá no centro na área, tá? No qual da 1, 7. Tem a instrução de corpo, por gentileza. Até 5949, ajuste de altímetro no 022, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Até 5949. 5949, consegue aproximação, guarda autorização de pouso. Alfa Juliet para 03, azul 4102. Confirma a posição, é 03 ou 01? 03, parte 1. Gente, parte 1 na 03. Eco também de quanto sópia? Siga. Autorizado, direcês, nível 080, da coluna 7, curva esquina. Nessa ainda, Momo, após o segue direto conforme a rota. Controle 1208, perdão, 119, décimo 8, a frequência do controle. Transponder será o 5475. Também de autorizado, direcês, nível 080 inicial. Essa da 17, curva esquina, saída. Como apoio durante o voo. Apoio 198, foi 25, transforma 5475. Poderia confirmar pessoas a bordo? Vai confirmar 14. Gente, estacionamento, taxa de colagem, chame torre agora 118, decimal 95, ajuste altímetro 1022. 1022, com a torre, está vendo. Série 5949, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. 5949, autorizado, pouso, pistão no zero. Prossiga, link 07. Acionamento por conta de risco, eu vou dar um call, que é o Olympus 07. área 5949, solo de 40, livrando à esquerda na Taxi Hotel para o pátio militar, já está na frequência livre. Bom dia, Xanã 6255, final da 1-0, baixar travado. Xanã 6255, ajuste altímetro 1-0-2-2, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-2 nós. Pouso autorizado na 1-0, 255. Capitão Wind, já livre, acionar post-taxi. 3895, Red Pushing, start up, descend 0-7. Capitão Wind, bom dia, prossiga. Eco Tango Índia na escuta da torre. Prossiga, Eco Tango Índia. Livre acionar e apostar, Eco Tango Índia. Estou nível 200, da coluna 0, curva direita na saída da Elba, prossegue direto com, conforme coordenação com controle. Controle Salvador opera 119, decimal 8, transponder 5473. Limpo 07, autorizado o táxi até o hotel, reporte para cruzamento, pista no 028. Solos 45, 1-2-1-1 no solo. 2-1-1, entende. Bom dia, Xanã 6255, Bio. Rolou, sua escuta. 355, está autorizado Alfa. Juliette, posição 04, bate 1. Alfa Juliette, 4, bate 1, 6255. Super Salvador, Azul 4207. Azul 4207, ajuste de altímetro no 022. Pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 4207. Capitão Índio, eu sou o setor uma DLA. Estou ocupando o senhor que vencido, ok? Aguarde um minuto que eu vou coordenar com o centro. Muito bom dia, voo 1790, posição 09, autorização para vencido. Cacaju aguardando um cópia. Tráfego Gol 1556, puxa, pega acionamento na posição 6. Gol 1556, mas pega acionamento. Pode confirmar? Mantém, cabeceira 17, Eco Tango Índio. Somos 48, direita, 121, decimal 1. Bem, direita, 21. Ei, decimal 95, Kenneth 1022. Runway, April India, holding point runway 10, full power 118, decimal 95, Kenneth 1022. Azul 4207, autorizando o táxi Alfa, reporte Santa Juliette. Autorizado Alfa, próximo da Santa Juliette. Luna 556, após a passagem do Airbus da Torre, retaguarda, autorizado, pushback, finalmente, é um táxi. Sente, após a passagem do Airbus, autorizado, pushback, reportar o táxi 1556. Vem pro 07, autorizado cruzamento, pista no 022, após prossegue Delta, Alfa, reporte Santos Juliette. Matilde, cruzamento, prossegue Delta, Alfa, Juliette, Rio Azul, da linha Alfa. 790, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo no 790. Autorizado Recife, nível 410, decola pista 10, curva à esquerda, saída Cuca, Caju e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119, decimal 8, transponder 5546. Azul 4207, Azul Juliette. Autorizado Recife, nível 410, decola 10. Curva esquerda, Puca, Caju, conforme rota do plano de voo, 119, decimal 8, filtra, ponto 5546, voo 1790. 1790, contagiamento, correção, pronto, pushback, funcionamento. Chamará voo 1790. Colagem, bicho no 7, vento 170 graus, 10 nós. Salvador Tower, 3895, holding point runway 10. Sand 3895, good morning, maintain holding point. Tango Índia, decolar 251, transfere controle 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, Tango Índia. Correio, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, confia em posição? Helicóptero está na rotatória, a intenção é o PAC 3. Sente, prossiga via setor norte a 500 pés, mantenha 500 pés. Reporte visual com campo, mantendo o setor norte. Apenas pousa e o PAT 3 e permanece ou pousa e decola em seguida? Pousa e decola imediato para remar. Sente, mantenha o setor norte, 500 pés, aguardando para cruzamento do campo. Michael Melhoff, sem interferência com este Dauno 0, Dauno 7. Gente, é o Sand 395, clear to line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, that's 3895. Siga Eco Data Fox. Solicitando 045, querido, está no plano. Poderia confirmar o pátio? Está na Aerostar. Está autorizado, Siri, nível 045 da coluna 7. A curva à direita no corredor Axé, mantendo restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador opera 119, decimal 8. Transponder acionado, será o 0127. Está autorizado, por favor, 045 para a posição para Siri, decola da 17, direito de 15 pés, 0127 é o corte de fundo. 159 decimal 8 é o controle de saída. Take off runway 10, 3895. Para acionamento táxi, decolagem torre 1895, agência 022. Poderia confirmar pessoas a bordo? 08 a bordo. Torre 102.9. Salvador, Papatango, Eco Delta Foxtrot. Papatango, Eco Delta Foxtrot. Para acionamento, parte de Aristar. Direção, reporte, táxi. Tá lá. Olímpio 07, mantenha a ponte ferro. Foi o Mike Romeo Alpha, vertical de Lodge Freight, não se atravessa nós para o cruzamento. Sete, Mike Romeo Alpha, visual com tráfego, da presente direto, FAT 3, vento no 50 graus, no 0 nós, ajude o altímetro no 022, o Mike Romeo Alpha, agilizando. Agilizando direto, FAT 3, Romeo Alpha. Country 95, Airborne at 55, Salvador Departure Control 119.8. Salvador Departure 119.8, Country 95, over there. Romeo, apenas atenta a viaturas e aeronaves no solo, ok? Sim, eu estou observando, Romeo. Acionou o centro de táxi extra da Fox. Tráfego Salvador é o azul, 4 metros. Solo Salvador, gol 1790, posição 9, pushback acionamento. 790 está autorizado, chama para um táxi. Chamará para o táxi, estou no 790. Azul 4463, fazer da cópia. Essa é prevista? Poderia confirmar o nível? 180. Sim, será da E ou Coral? É o Coral, sim, obrigado. Coral, confirme para o 4463? Ah, sim, apenas Coral. Ok, obrigado. O Vitor Lima X-Ray, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 12 nós. Livre pouso, 10, Papa Tango, Vitor Lima X-Ray. Cego Delta Fox. Cego Delta Fox, autorizado ali, reporte, cabeceira no 7, pronto para decolagem, aguardando autorização. Mike Romeo Alpha, Solo 56, 1211 no Paracópia. 211, lá, canal. Siga. Saldo 43, Verônico a bordo para a Enremac SPS conforme. Gente, o Mike Romeo Alfa está autorizado em Enremac SPS controle direta. A TOI 1895, transponder acionado, será o 0121. Ok, autorizado em Enremac direto, coordena 14295, transponder 0121, o Mike Romeo Alfa. Para o decolagem, chame TOI 1895, Mike Romeo Alfa, existe no 022. 225, Romeo Alfa. Douro Chaner 6213, bom dia, por gentileza, autorização para Guarulhos. Portão 8 com informação, Vitor. 6213, seu parceiro da Elba, dando cópia. Da Elba, qual transição, senhor? Romeu Alfa, livre acionar, chame para a decolagem. Vai chamar o Romeu Alfa. 2463, qual que é? O Mike Romeo Alfa está acionado, se autorizado, dá presente direto em Rimar, está observando a aeronave, passando na 1-0. Olimpo 07 ali, mantém pista 1-0. Mike Romeo Alfa tem condições de decolagem ainda presente, sem interferência com as aeronaves do Parte 3? Afirma. Autorizado a decolagem está presente, vento no 60 graus, 1-2 nós. Afirma, Romeo Alfa. Vitor Lima X-Ray, solo aos 1500. Qual parte que segue após agora? 90106 a bordo, alternando São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 30 de autonomia. 1790, autorizado táxi via parte 1, indireto ao ponto de espera, no ponto de espera torre 1182-95, ajuste no 022. Parte 1, via indireto, ponto de espera 010-1895, ajustado 1022, voo 1790. 7 pronto, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, livre decolagem pista 17, vento 160 graus, 1-2-1. E então, sinalizador. Quatro, quatro, meia, três, pronto, nove. Azul 4463, pronto, cópia. Azul pro 6213, senhora, da senhora, né? 6213, copia? Copia. 6213, autorizado Galeão, via P November 857, após Monsul, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume. Aciona 5557, Controle 119, decimal 8. Ok, copiou Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0 com curva direita na Dael Leda Irume, 5557 no transponder, 198 controle, confirmando nível autorizado 360. Xai Mendoza 3, protegimento correto no porto 8, reporte para o pushback treinamento. Chamará, você é 6213. 8 Olimpo 07. Confirma pro gol no 556 após decolagem, chama 208. Após decolagem, o controle em 1198. Gente, graças. Sou Salvador, gol 962. Boa, estabilizado. Gol 962, boa tarde. Pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus e no 39. Gente, livre pouso 10, gol 962. O 56 ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1-0, gol no 556. Solo 05, direita no 211. 211, muito obrigado. O 556, livre decolagem, pista 10, vento no 50 graus, 119. Livre decolagem, gol no 556. 962, livramos o campo, factoragem. Gol 962, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 7, Pátio 1. Alfa, Juliette, Pátio 1, 07, obrigado. Bolo 790, tem condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo. Ali mantém agilizando as manobras e aguardando para a decolagem. Ali mantendo no zero, voo 179. Uno 556, decola 06, chave controle 119, decimal 8. 198, obrigado, Sete. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, o Azul 4076. 1790, livre decolagem, pista 10, vento no 50 graus, 129.